Essa pra todos os nordestinos. Pra todos os nordestinos do fundo do coração. Yeah. É nóis, Nordeste. Diante do calor escaldante, eu tomo água na cabaça como qualquer outro trabalhador. Tradição, o que aprendi com meu avô. Vou que vou, mostrando meu valor. Embaixo do sol quente do Equador, eu vou fazendo a remo com muito amor. Sou teresinense e faço parte de um povo decente. Liga aí que esse todo nasceu aqui no Piauí. Minha alma é nordestina, pura como se fosse cafeína. Tenho orgulho de ser do norte. Sou MM Bond, de personalidade forte. Faço parte de um povo que sempre travou batalhas contra a fome. Seca meu povo, herói, nunca contou com a sorte. Faço parte de um povo real. Minha rima é lental, dia e noite vou mostrando todo o nosso potencial. Levantar o autoestima do teresinense, piauiense pra mim é fundamental, natural, porque sou caba da peste, sou guerreiro do Nordeste. Sou caba da peste, sou guerreiro do Nordeste. Sou caba da peste, sou guerreiro do Nordeste. Odeio a arrogância dos que não respeitam o nordestino. Mais um drink pros gantes de Brasília, que lava o nosso dinheiro nos cassinos, levando-me partir pra cima. Meu sangue piauiense prudena a tua ignorância como se fosse um imã. Sou periferia, se liga aí, vou mostrando a realidade do meu Piauí. Diante do mundo mostro meu valor, minhas origens me faz um grande sonhador. Sou periferia como todos aqui, eu vivo na correria, mas confesso a todos que sem o rap na minha vida no crime estaria. Sou alguém que nunca parou de acreditar no nosso estado, que sempre trabalhou, mostra nosso valor. O resto do Brasil que sempre nos desrespeitou, pode crer que o tempo passou e o povo do sul ainda não assimilou que o Piauí não é faça, que tem água na cabaça. Sou MM bom, eterno conspirador, articulador, sonhador. Sigo versando nossa história de um grande valor. Sou caba da peste, sou guerreiro do Nordeste. Sou caba da peste, sou guerreiro do Nordeste. Sou caba da peste, sou guerreiro do Nordeste. É nóis. Só os teresinenses. É nóis. Só os piauienses. É nóis. Só os nordestinos. É nóis. Só a periferia. Sou caba da peste, sou guerreiro do Nordeste. Sou caba da peste, sou guerreiro do Nordeste. Sou caba da peste, sou guerreiro do Nordeste. Sou caba da peste, sou guerreiro do Nordeste. É nóis. É nóis. Essa vai pra todos os nordestinos do fundo do coração, pode crer. Essa é dedinha pra todos os nordestinos que estão aí espalhados nesse mundão. Pode crer, nóis. É nóis mesmo. É isso aí, querendo ou não. O sul vai ter que nos engolir. Yeah.